barbeiro é forte, é um verdadeiro talento. Corta cabelo da forma e cor, todo cliente sai com brilho, é o amor. Vem, flamenguista, senta aqui, com a máquina na mão, vou fazer você sorrir. Cabelo na cabeça, estilo pra mostrar, na cadeira da felicidade vamos arrasar. Ele samba, ele dança, é pura animação. Com as tesouras na mão, faz mágica em ação. O cabelo tá crescendo, vamos dar um jeito. Um corte bonito pra deixar todo mundo em respeito. Vem, flamenguista, senta aqui, com a máquina na mão, vou fazer você sorrir. Cabelo na cabeça, estilo pra mostrar, na cadeira da felicidade vamos arrasar. Quando termina, ele dá um giro. Cliente satisfeito é um grande suspiro. Com um sorriso largo, autoestima lá em cima. Cabelo bonito, isso é pura adrenalina. Vem, flamenguista, senta aqui, com a máquina na mão, vou fazer você sorrir. Cabelo na cabeça, estilo pra mostrar, na cadeira da felicidade vamos arrasar. Final do corte, alegria geral. Um barbeiro animado fazendo bem é natural. Cabelo bonito, é isso que ele faz. Na barbearia, felicidade nunca se desfaz. É pura animação, com as tesouras na mão, faz mágica em ação. O cabelo tá crescendo, vamos dar um jeito. Um corte bonito pra deixar todo mundo em respeito. Vem, flamenguista, senta aqui, com a máquina na mão, vou fazer você sorrir. Cabelo na cabeça, estilo pra mostrar, na cadeira da felicidade vamos arrasar.